fico triste ao saber que você chora. Sei que quando eu vou embora, você sofre, eu sei porquê. Tenho certeza, quando outro alguém lhe aquece, nesta hora mais padece, porque pensa que sou eu. Quero que saiba, meu problema é bem maior. Sou feliz e ao meu redor tenho muita paz e muito amor. Tenha certeza do respeito que eu lhe tenho. Se você pedir, eu venho qualquer dia pra lhe ver. Qualquer dia pra lhe ver. Quando outro alguém lhe aquece, nesta hora mais padece, porque pensa que sou eu. Quero que saiba, meu problema é bem maior. Sou feliz e ao meu redor tenho muita paz e muito amor. Respeito que eu lhe tenho. Se você pedir, eu venho qualquer dia pra lhe ver. Qualquer dia pra lhe ver.